vento frio me traz recordações, traz de volta as lágrimas que o tempo tentou esconder. Então me aqueça, esqueça que um dia algo nos fez sofrer. Se um dia pudesse te encontrar, meus sonhos realizar, a magia de um olhar nos fizesse calar. Mas que eu tente me esforçar, palavras não podem dizer por quê. Caindo sobre mim, já nem me